bem-vindos à Hora do Monolito, episódio 4, episódio chamado Dancer in the Dark. Uma hora de miséria. Vamos a isso já com o cardápio de hoje. Temos os brasileiros M26 com a Solidão. Este tema acho que está um bocado baixo, por isso se calhar vão ter que aumentar o volume. Os Livid com Synth, Part 1. Os mestres do Doom, Stoner, Sludge, Whatever, Electric Wizard, We Hate You. O regresso dos Lumberjack Feedback com I'm Mere Mortal. Serpent Rise com Betrayal God. Valtiel com Ignis Fatus. E os Plague Prayer com Purification. Pode parecer uma emenda um bocado curta, mas garanto que vão ficar bem cheios, cheios de Doom neste episódio 4, Dancer in the Dark. Vamos então, M26, Solidão. Dissipam-se as brumas ao fim da noite. Vasta imensidão desolada, assim em infinita brevidade, a solidão é boa quando voluntária. Thank you. see man as a rather dismal creature. Why not? Look around. You'll see what's there. Fear. And frightened people who kill what they can't understand. We'll be right back. E ouvimos os Black Prayer com Purification, aqui um doom daquele arrastado e quase drone. Para trás, neste episódio 4, Dancer in the Dark, da Hora do Monolito, ficaram os M26 de Solidão, os Livid com Synth Part 1, os Electric Wizard com We Hate You, The Lumberjack Feedback com I'm Mere Mortal, sei o que é, os Serpent Rise com Betrayer God e os Valtiel com Ignis Fatuus e já mencionado Black Prayer com Purification. Esta foi o episódio 4, A Hora do Monolito, Dancer in the Dark. Voltamos para a semana com mais Doom, repetições catitas da 1 às 2 amanhã e também amanhã das 9 às 10 e de vez em quando isto vai passando ao longo dos dias nas nossas emissões diárias. Relembramos também Metal, World of Metal televisão na MEO, canal não me lembro qual é, mas basta procurar por World of Metal, lá dá para ser qualquer coisa e é tudo. Até para a semana, sempre do mar.